Eu prometi não me apaixonar. Eu jurei jamais me apegar. Mas você mudou tudo. Meu grande amor mudou minha vida e me marcou. No Mega Robson vou me declarar. O meu novo amor vou encontrar. DJ Jefferson performático vai tocar pra mim o nosso amor. Nunca vai ter fim. Não me apaixonar. Eu jurei jamais me apegar. Mas você mudou tudo. Meu grande amor mudou minha vida e me marcou. No Mega Robson vou me declarar. O meu novo amor vou encontrar. Jefferson performático vai tocar pra mim o nosso amor. Nunca vai ter fim. Yeah. O robô mais lindo do século que vai agitar a multidão com DJ Junior.